Just landed runway 10 at Portugal, 09. Tango Oscar Papá decolando aos 49, chama o controle em 19-8, boa noite. 19-8, obrigado, boa noite. Frequência 118.6. 2-4 após o TAP na final, alinhar e manter. Após o TAP na final, alinhar e manter, 6-2-4. O total 9908 para cópia. Copiar. Salvador Guarulhos, nível 320, uniforme Whisky 58. Pista 10, curva direita, subida da El, Leda, após Leda, direto Sagaz. Transponder 5461, no controle em 19.8, aguarde para o cotejamento. 5442. Sente Tango Oscar Papá, contato radar, subo 330, sai da PUCA. 330, Tango Oscar Papá. Com curva à esquerda, subida Puca, transição Zumbi. Acione 5443 e o controle em 19.8, aguarde para o cotejamento. Total 9908, cotejo, autorização? Autorizado Guarulhos, nível 320, uniforme WIS 58, decola da 10 com curva direita, Dael, após Leda, Sagá. 5461, transponder 1198 ao controle, total 9908. Chame pronto. Mara. O Fox Tango Eco, cotejo, autorização? Pronto para o acionamento. Livre, chame táxi, Fox Tango Eco. É Portugal 1019, on the ground at 052, at 52. Vacate the runway and remain this frequency. Taxi via Alpha and hold short of taxiway Juliet. Taxi via Alpha, hold short Juliet, é Portugal 09. O total 9908 é a torre? Castiga. Só cotejo o transponder, por gentileza. 5461. Ok, correto. Oceaner 6224, vento 120 graus, 05 nós. Decolagem autorizada, pista 10. Decolagem autorizada, 6224. Salvador Rio 5972 para pushback acionamento. Rio 5972, autorizado, puxa a cena, chame pronto para o táxi. Chamaremos para o táxi, 5972. Alfa Tango 290 para Maceió, informação em curso Alfa, informe o pátio que se encontra e a pista que decola. Ok, então dá 17, então aguarde para a cópia, Alfa, Whisky Alfa Tango. Decolado 5-4, controle em 19.8, bom dia. 19.8, até. Equador, muito boa noite, Oceania 6224, decolado perfil da PUCA. Oceania 6224, boa noite, contato radar, sua 190, sai da PUCA. 190, sai da PUCA, 6224. Transponder 5470 e o controle em 119.8. Correto, chame pronto para acionamento. Romeu Tongo, Oscar Papá, Recife, em 12545. 2545, obrigado, boa noite, Tongo, Oscar Papá. Boa noite, bom voo. Ok, ciente, livre o táxi, chame na interseção Papá para cruzar a pista no 735, Fox Tango Eco. Quilômetro 1015. Autorizado, autorizado o cruzamento. Após Kilo, Taxi Mike, chame na Lima, tá? Na, chame na Taxi Lima para cruzar o Pátio Ono. O localizador, trip 5344. Trip 5344, complete aproximação, torre 1-8-6, dúvida, bom pouso. 18-6, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, trip 5344, boa noite, final da 10. Boa noite, 5344, continue a aproximação, aguarde pista 10 livre, ok? Vento 130 graus, 05 nós, check 3. Ciente, trem em cima ainda, aguarda a pista livre, 5344. Airport KO 019, taxi by Juliet, stand 10. Taxi by Juliet, stand 10, salve 09. O Fox Tango Eco, o seu táxi pela Mike Lima. Na Lima, mantenha a posição só observando um 320 da correção 330 da Air Portugal, parquear no portão 10. Livre, sobe. Após o mesmo ingressar no 10, continue o seu táxi até o ponto de espera da 10. Torre Salvador, Rio 5972 para táxi, Rio 2003, autonomia 330, alterna Guarulhos. Trip 5344, tem livre pouso 10, vento 140 graus 05 nós. Seu ativo, livre pouso 10, trem baixo e travado, 5344. O Rio 597, chamou para o táxi, intensidade de clareza 1, ok? Afirmativo, estamos prontos para táxi, que é o BD 03, autonomia 330, alterna Guarulhos. 03, 330, Guarulhos. Copiado, livre táxi. Via Juliette e Alfa, chame no ponto de espera pronto. Libertex via Juliette e Alfa, chamaremos no ponto de espera pronto. 5972. 6224, Recife, 12545, bom voo. 2545, 6224. P5-344 Solos 0101, táxi à direita na minha escuta, libere aí da Eco após Alfa e mantenha antes da Juliette, aguardando para ingresso no Pátio 1. Eco após Alfa, aguarda antes da Juliette, 5-344. Ao ponto de espera, correu 5-972-4. Ok, 5972, livre alinhar e decolar, vento 140 graus, 05 nós. Livre alinhar e decolar, não, 05. Tá muito baixo, mano, a sua transmissão, ok? Muito, muito baixo. Só a portadora agora. Afirmativo. Por gentileza, cheque o equipamento rádio, ok? Confirme agora. Agora clareza 4, intensidade 3. Tá bem, obrigado. Com a linha e mantém. Salvador, muito boa noite, São 3600, informação Alfa, descendo cruz 180 a 150. São 3600, boa noite, acione a indicação na presente voo Iduna, descendo a 2000 pés, o QNH 095, reporte localizador. Muito obrigado, vai voar Duna, descendo a 2000 com 10 no 5, reportando o localizador, obrigado, 3600. 344. Controle de sábado, boa noite, 5837, transfere, temos a informação Yankee. Objeto 5837, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada, bom fidelizar a 4000, ajuste no 05. 4000 com 1015, o 5737, 537. Controle Rio 5978, novamente no ar. Na sua escuta, da El a saída. Rio 5972, contato radar Sol 320, direita, direto da El. Positivo, na presente, voa direto da El, Rio 5972. 320, poderia coordenar junto a Recife, a nível 340? Aguarde. Na sua escuta. Pushback 9908, autorizado, sem táxi. Autorizado, camarada. 9-2 foi coordenado com o centro, porém foi instruído manter a recepção 320. Ok, foi coordenado, mas manterá a recepção do 320 ao Rio 5972. Muito obrigado. Tango Fox Tango Echo decolado ao 05, chame o controle em 119.8, bom dia. Tango Echo, bom dia. Tango Fox Tango Echo. Fox Tango Echo, boa noite, contato radar Subol 250, Célia Pucas. Pucas 250, Fox Tango Echo. Salvador, Rio 5972. Prossiga. Vai estar um desvio para a proa 165, por umas 20 milhas aproximadamente. Está livre de desvio. Obrigado. Controle, boa noite. 5796, Alfa. Web 57, no meio, boa noite, acione a identificação, autorizada a chegada Mari, edição 050. 050 na Mari, 57 no meio. Pode, hein? É. Olá, Baeta, ciente, qual o problema? Ciente, chame pronto para o táxi. Papa Romeu, o Whisky Alfa Tango. Então, 9908, está com 3 a bordo, 3 horas e 25 de autonomia alterno Galeão, pronto, táxi. A bordo Galeão, qual a autonomia? 3 horas e 25 minutos. Ok, total 9. Confirme. Copiou o total? Negativo. Tá livre o táxi. Táxi via Juliette Alfa, chame no ponto de espera pronto. Livre táxi, Juliette Alfa no ponto de espera, chamar a condução do 990. Rio 5972, Recife, Eno 288. Agora com Recife, 128.8, é Rio 5972, muito obrigado, tenha uma boa noite. Boa noite. Boa noite, Gol 643, formação Alfa. Gol no 643, boa noite, acione identificação, autorizada a tirar da Bonf, direção 060. Bonf 060, 643. O vento aqui de 130 graus com 04 nós. O senhor tem condições de acolar na cabeceira 35? Ok, então táxi até autorizado táxi, ingresso na pista. Reposte alinhado e pronto na 35, Whisky Alfa Tango. 7 no 6, reduz 2309. 2309, 7 no 6, obrigado. Pode ser, pronto, total 9908. 9908, está autorizado a alinhar e decolar da pista 10, 140 grau, 04 nós. Puca, jama, após jama direto o VOR de Maceió, que é Zumbi. Confirmo, 150 graus, 04 nós. Já iniciou o táxi, confirme? Ok, tá livre o táxi, ingresso, ok? Informe alinhado e pronto na 35. Exato procedimento para o TAN 3600? Afirmativo, está livre, LS, reporte estabilizado. Reportaremos, livre, TAN 3600. Solo Salvador, é o Sideral 9971. No Sideral, informação Alfa. Chame na frequência 118.6. 118.6, sim. Controle 109.3. Quarta 1.9.8, controle, bom voo. 19.8, obrigado. Controle Salvador, total 9908. 9908, contato radar, voo 320, após 2000, direita, direto da EL. Após 2000, direita da EL, obrigado. Essa informação Alfa, já tem nossa autorização? Só um minuto, Sideral, só um minuto. 837, desça 2 mil pés, o ajuste no 095, autorizado ILS, reporte estabilizado. Ok, 2 mil pés com 1015, reporte estabilizado, voo no pelo ainda, 57. Geral com Guarulhos 360. 971 Federal, copia Guarulhos 36. Prossiga na escuta, Federal. Guarulhos 360. Rota Leda, Crates, Uru 14, após ser conforme o plano, decolando da 10 com curva direita, descida da El Leda, após vida voa Crate, a intercepta a Aerovista e conforme a rota. 5474 transponder, controle opera em 199.35. Muito obrigado por tudo, até uma boa noite, tá? 3600. Boa noite. Controle, obrigado, boa noite. Boa noite, estou confirmando, decolada 10 com curva direita. Negativo. Papa Romeo, Whisky Alfa Tango, alinhado na 35, decolagem. Ok, decolagem de imediato autorizado, 35, 130 com 4. Cedo, só para aproximação, o senhor vai seguir em tráfego à frente. Um Airbus 320, já reduzido em aproximação por 120 de ground speed. Ah, ok, tá seguindo. Voando Dona, reduzindo 5837. Será 35, não interfere o TAN 3600. Outra aproximação, aguardando instruções para o pouso. Aguardando, TAN 3600, obrigado. Webjet 576. Oi. Confirme total 9908, ascensão 320. Confirme. Para o total 9908, ascensão ao 320. Afirmo. Obrigado. Centro 19-8, Papa Romeo, Whisky Alfa Tango. TAN 3600, pista livre, o site já agora decolou, tem pista livre, pouso autorizado na 10, 130 com 4. Afirmativo, tá visual com o mesmo aqui, livre pouso na 10, TAN 3600. Confirmando o vento de novo aí, amigão? No momento, 130 graus com 4. Obrigado, 130 com 4, TAN 3600. Saída Puka, 290, Whisky Alfa Tango. Web 5837 estabilizado. Estabilizado no NS, machado travado, 5837. Complete a aproximação e chama agora a torre em 1-1-8-6-12. 286, grato, boa noite. Web 57, o nome é livre aproximação, desça para 2000, 1015 permanece o altímetro, livre LS, informe estabilizado. 2000, chama estabilizado, 5-7-6. 2, João Marete está livre, puta aproximação. Continua aguardando, 37. No 643, reduza para 1909. 1909, 643. 00, solo agora aos 19, direita, não me escuta, prossegue Alfa e aposta entre a Juliette. Direita, me prosseguindo, se escuta, Alfa Juliette, 3600.